Este é o Segurança Legal, episódio 67, gravado em 30 de dezembro de 2014. Perguntas e respostas número 2. Neste episódio, retomamos a série especial de perguntas e respostas, tratando de alguns questionamentos enviados pelos ouvintes. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. O oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme, tudo bom? E você? Tudo certo. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação dos ouvintes por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição de todos pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail do podcast, @segurançalegal.com, pelo Facebook, facebook.com/segurançalegal, e também pelo iTunes. Além do mais, você vai encontrar no nosso site, como de costume, os links para o iTunes e para o feed, para que você consiga acompanhar no seu agregador preferido. Vocês devem ter notado também que nós estamos gravando em 30 de dezembro, mas a publicação está sendo feita um pouco mais adiante, até porque nós também não somos de ferro, né, Vinícius? Tiramos aí alguns diazinhos de férias e aí estamos antecipando algumas das gravações para não deixar esse prazo que a gente estabeleceu aí de 15 dias se esvair. Então, fica aí, gravamos um pouco antes, talvez aconteçam algumas coisas nesse meio tempo que a gente não vai comentar, mas no retorno a gente comenta assuntos atrasados e outras coisas que não deu tempo. A gente faz um retorno das férias. Isso. Uma mini férias, né? Nós gostaríamos de aproveitar a oportunidade para destacar também um dos serviços que a Brown Pipe presta, que é o serviço de teste de invasão, né, Vinícius? Exatamente. É um serviço que a gente presta em 4 níveis diferentes. E a gente tem dado um destaque recentemente com alguns dos nossos clientes com o nível 1, né, que é o nível mais básico de teste, que é feito todo remoto. E basicamente ele testa o que um atacante, a partir da internet, consegue ver da sua estrutura, inclusive que vulnerabilidades ele consegue enxergar na sua estrutura na internet. Então, vamos dizer assim, aponta o mínimo, né, que você, contra o qual você deveria estar protegido. Então é bem interessante porque ele é rápido, ela é relativamente rápido, depende, claro, do tamanho da estrutura. E é um trabalho que é feito, digamos assim, todo remoto. Então facilita bastante fazer um primeiro teste, fazer uma primeira verificação, para depois, mais tarde, entrar em níveis mais profundos na estrutura, né? Esse nível, o nível 1, modalidade nível 1, como tu disseste, envolve testes básicos, mas há, dependendo da necessidade, níveis mais avançados, né? Sendo o nível 4, por exemplo, envolve testes básicos, testes avançados e também testes internos, né? Porque daí a modalidade de prestação não é remota, mas presencial. E aí, nesse caso, vai envolver, além da própria análise do ambiente, até aspectos de conformidade legal, que é uma das questões que nós tratamos aqui na Brown Pipe. Então, visitem lá o site, cliquem lá em serviços que vocês vão ver mais detalhes sobre esse serviço de teste de invasão. Vamos então à pergunta dos ouvintes? Feito o merchan, vamos adiante. As perguntas. O primeiro deles é o Francisco Rodrigues Júnior. O que o Francisco perguntou, Vinícius? O Francisco nos escreve o seguinte: existe uma prática de alguns desenvolvedores de usar uma cópia do banco de dados de produção no ambiente de desenvolvimento, com a alegação de que é muito mais fácil reproduzir erros encontrados em produção para corrigi-los. Porém, o ambiente de desenvolvimento possui menos controles de segurança que o ambiente de produção, pois todos os desenvolvedores têm acesso. Como contornar isso? Bom, primeiro, a alegação é correta, né, de que é muito mais fácil reproduzir erros. Realmente é, porque você tem um ambiente exatamente igual ao de produção. Ou próximo, ou muito próximo. É que essa questão do exatamente igual também, ele depende do tempo com produzido, né? E retiro exatamente igual, porque às vezes as configurações que são feitas, às vezes não, quando a gente configura servidor de aplicação, servidor de banco de dados, para um ambiente de desenvolvimento, acaba sendo ativado algumas coisas de debug, acabam sendo retirados alguns controles, como o próprio Francisco está dizendo aqui, né, que o ambiente de desenvolvimento possui menos controles. É fato, né? A coisa mais relaxada para facilitar o trabalho. E outra coisa, né? Digamos que você tenha lá um ambiente de desenvolvimento que teve os dados migrados há 6 meses, eventualmente você já teve modificações no ambiente de produção. Claro, claro. As coisas, e aí o ambiente fica meio antigo. Mas é assim, ó. Bom, primeiro, esse problema é um problema bastante comum, né? Que é aquele velha situação de o equipe de desenvolvimento recebe um dump do banco de dados, né, da aplicação em produção, né? Para ser utilizado nos testes, e aí vai junto um monte de informação sensível que se perde o controle, vamos dizer assim, dessa informação. Tu não tem mais o sistema em volta protegendo. Tem um monte de gente com acesso àquela informação. Do ponto de vista da segurança, obviamente é isso que o Francisco nos pergunta, isso não deve ser feito. Basicamente isso. E a gente tem a gente vai citar agora algumas normas também, mas pelo simples bom senso, no sentido de quem estudou segurança da informação e quem estuda segurança da informação, é muito claro que se você tirar informações que estão no ambiente de produção, que é um ambiente, em tese também, né, normalmente deveria ser controlado, com uma segurança mais bem feita, com auditoria, com controle. Você tirar as informações dali, que é justamente o que você está tentando proteger, são as informações, né? O sistema em si também, mas as informações é o mais importante. Aí você tira as informações dali, faz um dump de todas aquelas informações, né? Uma cópia de tudo aquilo, e larga todas as informações no ambiente que tem muito menos controle, ou pior, se o desenvolvimento é feito fora da empresa, por um terceiro... Sim. Né? Esse terceiro fica com uma cópia do banco de dados, e aí é bom te ressaltar, é muito fácil a gente encontrar dumps ou cópias, né, de banco de dados de clientes na internet, disponibilizados sem querer por empresas desenvolvedoras. Isso é uma coisa que a gente encontra volta e meia no Google, isso, fazendo alguns tipos de pesquisa. Você encontra isso. Ou seja, e outra, né, Vinícius? Nada impede também, e isso ocorre, a empresa desenvolvedora, ela tem acesso remoto ao ambiente de desenvolvimento com acesso total, digamos assim. Não, ambiente de produção, né? Mas de desenvolvimento também. Ah, desenvolvimento também. Mas de produção acontece também. Acontece, mas também acontece no desenvolvimento. Não deveria acontecer, deveria haver todo um processo de controle, de liberação, né? Por exemplo, acesso a direto a banco de dados é algo que deve ser evitado ao máximo possível. Sim. E ocorre com frequência. Né? Exatamente. Então, assim, no momento que você copia os dados do ambiente de produção para um outro ambiente, esses dados ou eles vão protegidos, recebem uma proteção equivalente ao que eles recebem no ambiente de produção, ou simplesmente você está abrindo uma brecha, digamos assim. Né? Sim. Pior ainda quando esses dados são enviados para terceiros. Né? Quando o desenvolvimento ele é feito fora da empresa, e aí esses dados, né, são enviados para um terceiro. E aí, como eu disse, vocês vão encontrar dumps de banco de dados de empresas, né, clientes, na internet, colocados pelas próprias empresas desenvolvedoras, sem querer. Que elas colocam, sobem para lá, para usar, para ficar mais fácil e tal, e acaba ficando lá. Então, assim, é bem complicado essa situação. Mas se a gente começa a falar em atributos, é interessante, né? Porque um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de teste, ele protege a integridade dos dados no que diz respeito ao ambiente de produção. Ou seja, você não tem o perigo de estragar os dados, digamos assim. Agora, nem sempre se cuida da confidencialidade dos dados, que também é um dos atributos e que cada vez passa a ser mais observado pelas empresas, principalmente quando a gente começa a falar em proteção de dados pessoais e privacidade, né, que é um dos temas que a gente está sempre, sempre voltando aqui, né, a empresa precisa sim proteger os dados dos seus clientes e até mesmo dos seus funcionários, né, dos seus parceiros de negócio, enfim. Então ela não pode se dar o luxo de permitir que qualquer terceiro tenha um acesso desregulado, digamos assim, ou não logado, na verdade, ou não autorizado. Na verdade, até mesmo funcionários, né? Não se trata até apenas, mesmo funcionários. Não se trata apenas de terceiros. E isso que a gente está falando, do bom senso, isso que a gente está colocando, aparece lá na, 27, na ISO 27002. Sim. Na versão 2013, vocês vão encontrar lá no item 12.1.4, né, que diz separação dos ambientes de desenvolvimento, teste e produção, ou operacional, como depende da tradução, né? Uhum. Vocês vão encontrar lá um item G, que diz que dados sensíveis não devem ser copiados para dentro do ambiente de teste, a não ser que controles equivalentes, no caso, controles de segurança, né? Uhum. Sejam fornecidos pelo sistema em teste, pelo ambiente de teste. É. Então, para usar dados, vamos dizer assim, de produção em ambiente de teste, que é uma coisa que a gente não recomenda, deve ser feito em último caso, primeiro deve se preocupar com os controles. O nível de segurança garantido para esses dados no ambiente de teste tem que ser equivalente ao que nós temos no ambiente de produção. Esse é o primeiro problema. Mas a ISO ainda continua falando, né? A ISO coloca mais algumas coisas ali, inclusive sobre dados de teste, né? Sim, vai adiante, né? No item 14.3, que fala em dados de teste especificamente, a gente tem um subitem que é o 14.3.1, que fala... Eu vou ler textualmente aqui, daí a gente comenta. Proteção de dados de teste, né, entre parênteses, o uso de dados operacionais contendo dados pessoais e dados confidenciais deve ser evitado. Ah, não é entre parênteses, aí é dois pontos que devia estar ali. Sim. Se as informações pessoais ou outras informações confidenciais forem usadas para propósitos de teste, todos os dados sensíveis devem ser protegidos pela remoção ou modificação. A cópia e o uso de informações operacionais deve ser logado. Então deve haver registro de que foi feita uma cópia dos dados, se for feito. Então, questão dizendo o seguinte, deve-se evitar o uso de dados pessoais, aí a gente pode lembrar do Marco Civil, né? Uhum. E dados confidenciais no ambiente de teste. Se esses dados forem utilizados para o ambiente de teste, todos os dados sensíveis devem ser removidos ou modificados. Por exemplo, dados médicos de pessoas. O fulano é portador do vírus da AIDS, o Beltrano tem não sei o quê. Esse tipo de informação tem que ser removida. Vamos pensar num sistema hospitalar, né? Uhum. Você vai testar, imagina você copiar o banco de dados do sistema hospitalar para um ambiente de teste. Não dá. Esse eu nem vou dizer tem exceção, não. Não dá para fazer. Então aqui fala em remover os dados ou modificar os dados. Então, sim, de novo, é bom senso. Até uma vez eu disse, né? Eu escrevi alguma vez dizendo assim, para que normas, né? Se basta o bom senso. Uhum. E aí o meu orientador, o Raul Weber, foi meu orientador do mestrado, o professor Raul Weber, respondeu o comentário que eu fiz dizendo assim, se houvesse bom senso, não seriam necessárias normas. Né? Então, se a gente pensar pelo bom senso, a gente chega nessas duas indicações da 27002. Fácil, fácil. Estuda segurança e usa bom senso, você vai chegar nisso aqui. Bom, qual é a solução para isso aqui, então? Como é que a gente contorna isso, que é o que o Francisco nos pergunta, né? Francisco, a gente tem algumas... Primeiro, a gente não precisa ter apenas teste e produção. A gente tem um intermediário aí, que é o homologação. A gente pode ter um ambiente de homologação. Ele tá falando em desenvolvimento, né? Sim, desenvolvimento. Mas eu tô considerando desenvolvimento ali como teste, tá? Ambiente de teste, desenvolvimento. No ambiente de desenvolvimento, que é um ambiente normalmente bem relaxado, assim, no sentido de sem muitos controles, todo mundo tem acesso, as modificações vão sendo feitas e tal, a gente não recomenda, de forma alguma, o uso de dados de produção. Já vou dar uma maneira de fazer isso, de usar os dados mais próximos da produção sem usar os dados da produção. A homologação, Esse sim, é uma cópia do ambiente de produção, mas não, é um ambiente bem mais controlado, ou seja, se vai fazer um teste lá, quem vai usar o sistema para homologar são as próprias pessoas que operam a produção. E a homologação tem que estar exatamente igual, as configurações de serviço e tal, exatamente igual ao de produção. E aí se usa ele para se verificar se as novas funcionalidades estão ok, né, se tem algum tipo de problema e tal. Deixa eu te interromper um pouquinho. Claro. É interessante que a ISO fala também que esses ambientes de homologação, né, o de teste, dos usuários, eles devem ter menus específicos demonstrando que aquele ambiente é para teste, né? Porque imagina a situação, o cara tá testando ali. É que ele não tá na produção, né? ele não tá na produção, porque de repente o cara acha que tá na produção e não tá, né? Ou pior, acha. Ele acha que tá no teste e tá na produção, né? No teste não, então, na homologação. Na homologação e tá na produção, e aí começa a manipular o sistema de uma forma indevida. Então, até isso a ISO se preocupa, a fim de afastar a possibilidade de erros humanos ali. Bem interessante. Deixar bem claro para quem tá usando que é um ambiente de homologação. Visualmente. Sim, o cara sai para tomar um café e tal, esquece, e quando volta começa a trabalhar lá no ambiente errado. No ambiente errado, isso é um problema. Então, assim, deixar bem claro que é ambiente de homologação visualmente, né, para quem tá usando. E o ambiente tem que ter os mesmos controles. Ele é idêntico ao ambiente de produção. A diferença é que não vai ter as mesmas integrações com outros sistemas e vai estar operando numa base de dados que é uma cópia da produção, né, para não modificar o ambiente de produção. Bom, como é que eu faço então para o ambiente de teste se eu preciso de dados para testar o meu sistema lá dentro? Aí você vai encontrar, se você der uma pesquisada em artigos sobre isso, né, você vai encontrar várias pessoas escrevendo sobre isso na academia, se tem bastante trabalho em cima de teste de software, esse tipo de coisa. Mas duas maneiras de fazer isso. Uma, se o sistema permitir, a natureza do sistema permitir, você pode desenvolver um gerador de dados. Tá? Então, você vai ter que desenvolver um sisteminha, né? E aquela história, não existe sisteminha. Não existe sisteminha. Não existe. Ah, faz um ifzinho, não existe isso, não existe ifzinho, sempre dá um trabalho danado. Então, você pode desenvolver um sistema para gerar os dados. Ou, uma outra alternativa, talvez mais fácil que essa primeira, é você faz, de novo, um sistema, que a partir dos dados de produção, ou seja, você vai lendo dados de produção, registros na base de produção, e você vai substituindo, vai alterando os dados de uma forma randômica, digamos assim. Uhum. De tal maneira que você não tenha mais a informação original e não seja possível, né, fazer o reverso, né? Se fala inclusive em anonimização de dados algumas vezes, né? Então assim, remover nomes, trocar... Claro. Endereços. Valores, endereços, né, e coisa assim. Dá trabalho também? Dá trabalho. Acontece que se nós imaginarmos que normalmente, né, claro que tem sistemas e sistemas, mas comumente a empresa desenvolve, a software house, ela desenvolve um software e ela vai vender isso para vários clientes, vai fornecer esse software, vai dar uma licença desse software para vários clientes. O trabalho de fazer esse gerador é uma vez só. Ou seja, ela faz uma vez e atende todos os clientes dela, a não ser que ela comece a ficar modificando o software dela e daqui a pouco cada cliente tem um software completamente diferente, não é mais o mesmo. Isso vai dar problemas também. Então, uma possibilidade é essa, para o ambiente de teste. Então, o que a gente recomenda é separa três ambientes, teste, homologação e produção. Homologação é homologação. Não é para transformar ele no ambiente de teste, ele tem que ser exatamente igual ao ambiente de produção, com os mesmos controles de segurança. As pessoas que utilizam o sistema são as mesmas que utilizam o sistema de produção, e uma pessoa ou outra do desenvolvimento, de acordo com a situação, entra nesse ambiente para fazer uma verificação. E no ambiente de teste mesmo, tem que se dar alguma maneira, ou seja, um gerador de dados, algum sistema que pegue os dados da produção, talvez, e modifique, né, modifique lá os dados originais para não se ter acesso aos dados que estão na produção efetivamente, né? É. Dá trabalho, não adianta, Francisco, dá trabalho. E custo, né? E tem segurança custo. Envolve custo, né? Envolve também. Custo, isso vai dar trabalho. E a própria ISO, né, nos dá um... Nos reafirma aquilo que a gente está falando, reafirma o que a gente está falando. Nós temos, se a gente começa a entrar em ITIL também, a gente vê algumas situações envolvendo mudanças, né? Gestão de mudanças que devem ser aplicadas mesmo nesses ambientes, né? Porque há também a dificuldade de você manter a integridade da homologação. Ela precisa estar o mais perto possível da produção para permitir os testes, né? Então também tem uma série de problemas aí de controle de alterações, mesmo nesses ambientes, né? Então normas, se aplica também. Normas, boas práticas e tudo mais não faltam. O que falta, como disse meu orientador Raul Weber, que falta é bom senso. E de minha parte, para terminar... Nós temos também os aspectos legais disso, né? Internamente a gente pode aplicar, deve aplicar termos de confidencialidade e responsabilidade e também estabelecer internamente por meio de políticas como que esses ambientes devem ser tratados e, no caso de fornecedores externos, o próprio contrato, né? O nada impede e se recomenda, inclusive, que o contrato ele estabeleça o padrão que deve ser seguido para esses fornecedores, porque às vezes o fornecedor bate o pé e diz que quer acesso aos dados de produção. Então, se você tem contratualmente estabelecido que isso não vai ser feito ou que deve haver um procedimento específico para troca de dados desses ambientes, é muito mais fácil você dizer para o seu prestador: olha, nós temos um contrato e vai ser feito assim. E também a gente pode, inclusive, estabelecer cláusulas de auditoria para saber se, eventualmente, se, mesmo assim, se transferir dados, como esses dados estão sendo utilizados pelos terceiros. Né? No mínimo, tem que ter um termo de confidencialidade. Né? No mínimo. Sim, é o mínimo. A outra pergunta, então, encerrando essa, vem outras perguntas aqui que meu amigo Evandro Rabelo, ele mandou perguntas já no episódio anterior de perguntas e respostas. E dessa vez ele mandou mais perguntas, na verdade, a gente dividiu essas perguntas nos dois episódios. Quais são as perguntas que a gente responde nesse episódio aqui do Evandro Rabelo? O Evandro Rabelo nos escreve o seguinte, Guilherme: vendo o surgimento das novas leis a respeito das novas tecnologias, diante da complexidade e especialização do assunto, qual tua perspectiva institucional para o futuro do direito à tecnologia? Tu acreditas que existirão varas especializadas, por exemplo? E se sim, acreditas que surgiriam problemas devido à diferença de tratamento pelo direito do assunto frente ao direito como é até hoje? E ele escreve ainda, entre parênteses, sobre como uma decisão justa sobre as novas tecnologias pode ser injusta no viés do direito usual. Tá contigo, pá. Começando sobre varas especializadas, eu acredito que não. Né? Como, por exemplo, uma vara do trabalho? Ou sei lá, da fazenda pública, né? Eu não acredito que vá para essa linha. E aí a gente até pode discutir a autonomia do direito da tecnologia, se é que há uma autonomia, né? Autores que falam sobre essa história, como é que a gente reconhece que há autonomia de uma disciplina? Ela tem um corpo científico específico, ela tem uma teoria específica, doutrina específica, disciplinas em faculdades, professores dessa disciplina, né, no mercado. Guilherme, dá um exemplo aí, por favor, que... A questão é a seguinte: como é que... o que eu digo aqui é como é que a gente sabe se o direito da tecnologia é uma disciplina autônoma ou se... cada disciplina que já existe possui um viés tecnológico. Por exemplo, essa é a pergunta. Por exemplo, a gente tem a responsabilidade civil, que tem toda uma autonomia científica bem reconhecida. Existe, aspectos de direito da tecnologia na responsabilidade civil? Sim, toda a questão de discurso na internet, de mau uso de dados, tudo isso tem aspectos tecnológicos, né? Por exemplo, existe um direito criminal da tecnologia ou só aspectos tecnológicos no direito criminal já existente? Essa que é o grande debate que se faz. Esse é um grande debate que se faz. Então, eu acredito que o direito da tecnologia sim é uma disciplina autônoma. Tem lei sobre isso, tem livro sobre isso, tem professores sobre isso e tem também disciplinas nas faculdades, claro, quase sempre em nível de pós-graduação. Então, uma primeira perspectiva que eu coloco é que a gente precisa aprimorar o estudo do direito da tecnologia nas graduações, né? Que isso não ocorre. Até onde eu sei, nos poucos lugares que eu conheço que tinha direito da tecnologia na graduação era na URGS. E depois essa disciplina passou para a pós-graduação. Se cada vez mais aparecem conflitos jurídicos provenientes da tecnologia, cada vez mais isso ocorre, diariamente a gente vê isso acontecendo, né? Uhum. Por que não ensinar isso na graduação do direito? É. Claro, o direito ele é um pouco mais fechado para algumas modificações, né? Se a gente for imaginar o próprio exemplo do direito do consumidor, demorou muito até que o direito do consumidor fosse uma disciplina oferecida nas graduações. E em algumas graduações essa disciplina nem existe ainda. Então, para o direito, às vezes, o tempo do direito é diferente do tempo da tecnologia. Agora, eu estava falando sobre as varas especializadas. Eu acredito que não. Eu acredito que isso vai ficar distribuído nas varas que a gente já tem atualmente, né? Agora, além de a gente aprimorar o estudo e incluir disciplinas de graduação, a gente precisa realmente enfrentar essa discussão aqui no Brasil, esse debate do direito da tecnologia. E a gente sempre fala que a distância que nós estamos, só para dar um exemplo, né, no assunto de proteção de dados, que é um dos assuntos que fica dentro do direito da tecnologia, a distância que a gente tem da União Europeia. Na União Europeia eles discutem há décadas a questão da proteção de dados, possui uma série de normas, uma série de diretivas, né, revistas especializadas, eles escrevem sobre minúcias, sobre de uma forma muito aprofundada sobre o tema. E aqui não, né? Aqui a gente, agora os avanços da lei do anteprojeto da lei de proteção de dados, né, que é a próxima lei que a gente espera que venha aqui no Brasil. Os debates são muito, não diria rasos, mas são incipientes ainda, sabe? Ficam os fornecedores de serviços dizendo, alguns, né, sobretudo os maiores, dizendo, não, a gente não precisa de lei de proteção de dados, está tudo bem. Está tudo bem, o que já existe de legislação já resolve o problema. Resolve. Quando a gente sabe que não é, basta a gente ver o exemplo da União Europeia, que possui, eles possuem uma diretiva de 97 sobre o assunto que está sendo revisada, que deve ir também nos próximos anos, talvez, de uma forma bem, bem próxima, eu espero, que se revise isso até para incluir, entre outras coisas, o direito ao esquecimento, que já está sendo debatido lá de forma bem profunda, né? Então, a minha perspectiva institucional para o futuro é mais ou menos essa, né? É difícil, é aquele exercício de futurologia que a gente falou num dos episódios passados, acho que foi o passado, né? 66. É difícil prever o futuro, né? Mas eu espero que a minha perspectiva é essa que eu coloquei aqui. Mas ele tem uma outra pergunta ainda, né, Vinícius? Sim, ele vai adiante. Tu achas que com o tempo a decisão do aplicativo Secret vai se tornar um precedente ou as ferramentas úteis que são usadas em favor do anonimato, Tails, Tor, DuckDuckGo, criptografia, peer-to-peer, vão fomentar uma discussão sobre o tema? Esse assunto é bem delicado também, né? Esse assunto é uma pergunta bem difícil porque... Primeiro tem um detalhe, né? A gente tem que lembrar que o Secret não... Ele não é assim tão anônimo quanto o pessoal acha que ele é. É a primeira coisa, né? Ele só não mostra para os usuários quem está publicando. Ah, mas então ele é anônimo. Não, ele tem log de tudo. Ele sabe exatamente, né? As pessoas têm que se logar com o Facebook para usar o Secret. Então ele sabe exatamente qual é o perfil da pessoa. Sim. Até esse foi o argumento, inclusive, da decisão que suspendeu a proibição do Secret aqui no Brasil, porque a gente tinha uma decisão inicial que tinha proibido o Secret, depois uma outra decisão no tribunal, acho que foi em São Paulo, se não me engano, dizendo que não, o Secret pode continuar e o fundamento básico ali foi justamente esse que tu falou, Vinícius. Olha, não, ele não é anônimo. Não é anônimo. Ele não é anônimo, ele pode ser anônimo para fora, né, mas se alguém se sentir atingido, seria possível buscar ali a identificação da pessoa. Então eu acredito que os nossos tribunais, até o momento, ainda não enfrentaram de verdade a questão do anonimato. Isso não foi enfrentado, né? Então, e esse é o grande problema. e estudiosos e professores que defendem a privacidade e até mesmo o anonimato, eles colocam, sim, que o Marco Civil, por exemplo, seria um problema para esses serviços aí, os chamados privacy friendly, né? Principalmente Tor e Tails, que é um sistema operacional que permite que você navegue de uma forma um pouco mais anônima, né? Então, até o DuckDuckGo que ele coloca aqui, que diria que não rastreia você, né? Eu não sei até que ponto DuckDuckGo, ele não faz rastreamento, mas não quer dizer que ele não tenha logs. É, eu acredito que ele tenha. Sim, deve ter logs, com certeza, a questão de IPs e tal, pelo menos. Claro, não, sim, tem usuário, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, tão invasiva, eu diria, como o Google faz. Uhum. Né? Mas ele tem log, ele não faz rastreamento, que é diferente, né? É o tracking, né? Agora, o Tor, por exemplo, esse sim, esse visa anonimato. O CryptoCat também, Guilherme? Ah, sim. O CryptoCat é chat anônimo seguro. O CryptoCat, ele no Brasil nem poderia ser utilizado. Se a gente for pegar pelo que diz a legislação, não poderia nem ser utilizado. Esse sim, garante anonimato mesmo. Mas vê que o CryptoCat, ao contrário do Google, por exemplo, são coisas bem diferentes. O Google tem uma série de serviços, né? O CryptoCat, ele não tem um potencial muito grande de publicação, né? Em geral, ele é utilizado por duas pessoas que querem se comunicar. Você exatamente. Então publica na internet coisas por meio do CryptoCat. Né? Tanto que até o próprio Snowden, eu acho que usou em determinado momento o CryptoCat, se não me engano, lá no livro do Greenwald, parece que fala que eles utilizaram. Né? Então, em princípio, se a gente for colocar um serviço como o CryptoCat em frente ao marco civil da internet, eu imagino que ele estaria, sim, a mais, ele desrespeitando a lei. Uhum. Se de fato ele não guarda esses registros. E agora, não, também... e acredito que de fato ele não guarda mesmo. Sim. É justamente esse o propósito. Na verdade, a gente não sabe, né? A gente não tem como ter certeza absoluta sem auditar. É. Mas claro, né? Dentro daquilo que eles fazem, do que eles se propõem a fazer, é um serviço que não tem logs. Sim. Não tem registro. Agora, nós temos um outro problema também, né? Que é a capacidade que o direito de um Estado tem de regular relações que são que se iniciam ou que são realizadas em outro Estado. Né? Por exemplo, os servidores do CryptoCat não estão no Brasil e o CryptoCat não tem uma filial aqui no Brasil. Né? Mesmo que o Marco Civil fale que, estando uma das partes no Brasil, precisa se aplicar a lei brasileira. A questão é, como é que o direito brasileiro vai atingir uma empresa que não está no Brasil? Será que há eficácia de uma lei dessas? O que o direito brasileiro poderia fazer? No máximo, que foi o que aconteceu no caso Secret, tentar bloquear o aplicativo no país, e isso não é simples. É, principalmente se a gente for falar em Tor, por exemplo, é complicado fazer um bloqueio desse em nível brasileiro, né? Em nível de um país, né? Até porque nada impede que o cidadão feche uma VPN com outro lugar do mundo e por meio dessa VPN ele acesse o Tor. Né? A própria natureza do Tor praticamente impediria que se fizesse um controle. Daria para se restringir um tanto, mas impedir completamente que alguém estabeleça uma conexão com a rede Tor é um pouco difícil. A gente pode até invocar a lição do Lawrence Lessig, que fala que na internet a conduta ela é muito regulada de uma forma muito mais forte pelo código, né, pela arquitetura da internet, da própria internet. Então, a arquitetura da própria internet, ela premia, digamos assim, ela permite, ou melhor, ela impede que sejam feitos bloqueios muito eficientes, né? A própria natureza da internet faz isso. E também a gente tem que lembrar da nossa entrevista lá que a gente fez com o professor Walter Kapaniemen, em que ele prevê uma revisão do anonimato, né, do conceito de anonimato, estabelecendo que o anonimato não seria permitido, seria permitido caso a pessoa não utilize para prejudicar outras pessoas. Né? Então, essa pode ser uma resposta também. E, por fim, nós temos o próprio artigo 15 do Marco Civil, que fala sobre o armazenamento de logs para provedores de aplicações, que obriga os provedores que tenham fins econômicos né? Ou seja, deve guardar log quem exerce aquela atividade com fins econômicos. Ora, se uma empresa não estabelece com, não tem fins econômicos, é uma ONG, por exemplo, é uma fundação, nesse caso, a gente poderia defender que não haveria o dever de guardar logs. Então, eventuais empresas que queiram se estabelecer no Brasil sendo privacy friendly, essa é uma interpretação que eu faço aqui. Claro, a gente vai ter que esperar a jurisprudência, mas bastaria ela não ter fim de não ter lucro, né? Não ter lucro algum, estabelecer como uma ONG, por exemplo. E aí ela poderia trabalhar com guardar log. Não precisa guardar log nenhum. Estaria com base isento. No próprio artigo 15, né? Mas essa é uma interpretação inicial, assim, eu não sei bem como que os tribunais vão lidar com isso, né? Mas se a gente fizer uma leitura do artigo 15 bem simplista, eu diria, né? Mas poderíamos defender isso, sim, né? Vamos adiante? Vamos para a próxima? Vamos lá. Temos aqui o Luiz Fernando. O que o Luiz Fernando nos pergunta? Ele escreve o seguinte: recentemente me formei no curso técnico de informática pela ETEC da minha cidade e no último módulo do curso tivemos segurança digital. Segurança digital é o nome da cadeira, né? Esse nome não é diferente, não conhecia. Uhum. Uma dúvida ou um questionamento que foi levantado por mim. Falei sobre a seguinte questão: se uma porta está aberta, não significa que se pode entrar. Aplicando no meio informático, eu questionei com um argumento fraco, né? Entre aspas. Porém, que para mim faz todo sentido. Se a porta está aberta, é sinônimo de algo referente a um convite para entrada. Uma analogia simples com lojas, onde se a porta está aberta, eles querem que entre. Caso contrário, eles a fecham para impedir a entrada, numa questão de segurança, para que ninguém roube nada. Com base na Lei 12.737, que é a da Carolina Dieckmann, como a interpretação da mesma, de certa forma, se encaixa um entendimento diferente. No trecho mediante violação indevida de mecanismo de segurança, se a porta está aberta, não há violação indevida. Talvez entre em questões morais e éticas, mas não consigo me convencer desta afirmação. Ele escreve ainda que ele acompanha o podcast há pouco tempo, né? Foi o professor dele que indicou. Ele gosta muito do podcast porque ajuda ele a expandir os conhecimentos dele na área de segurança. Muito bom. E são temas pelos quais ele se interessa, sempre procurando conhecer mais. Infelizmente, ele não pôde escutar os nossos antigos, então ele não sabe se a gente já comentou sobre esse assunto ou não. Então, sim, já comentamos. Já comentamos. Inclusive, eu mandei um e-mail. Uhum. Mandei e-mail lá pro Luiz Fernando, já indicando os dois episódios lá que a gente gravou exatamente sobre essa nova lei. Na época que era a nova lei, né? A 12.737. Uhum. E sim, Luiz Fernando, teu entendimento não está errado no sentido de que, no que diz respeito a esta lei, deve haver violação indevida de mecanismo de segurança. Uhum. Se não houver violação de mecanismo de segurança, não existe o crime. Fala, Guilherme. Essa analogia que ele faz com a porta aberta, ela é bem interessante e ela é útil, inclusive, para a gente começar a enfrentar o problema do crime de invasão. Uhum. Né? Basta a gente pensar também numa situação de uma invasão ao domicílio, né? Alguém que entra na tua casa. Não é porque a porta da tua casa está aberta que tu autoriza que um ladrão entre na tua casa, certo? Sem dúvida. A situação é muito mais complexa. A mesma coisa um carro. Você deixa o seu carro estacionado na rua e esquece a porta aberta, isso não autoriza um transeunte a entrar no teu carro e fazer o que bem entender lá dentro, né? Porque se estabelece que você... É óbvio que você não autoriza, por esquecer a porta aberta, que alguma pessoa entre lá dentro. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, no direito penal, nós temos que cumprir exatamente o tipo penal, né? Nós temos que cumprir exatamente o que a lei considera crime. Então, por mais, eu não diria absurdo, mas por mais contraditório que pareça, a lei estabeleceu que há necessidade da violação de um mecanismo de segurança. Logo, ele tem razão. Se não há mecanismo de segurança, se há uma porta aberta, por incrível que pareça, aquele que invade essa porta, né, invade esse sistema não, desprotegido... Não, é que tá, não há invasão. Não há invasão. Não há invasão. Exatamente. Não há pela lei, não há invasão. Né? Não há invasão. E aí, em segurança da informação, há uma invasão. Eu até entendo que o objetivo de quem botou esse mediante e violação de mecanismo de segurança, e a gente comentou isso lá no... Sim. Até já veio quais são os episódios, vou indicar para o resto, para os outros ouvintes, né? Não, resto não, né? Pois para é. Os outros. Os outros ouvintes. O resto é só pro Luiz Fernando. Não. Bom, mas pros outros ouvintes, a gente comentou que provavelmente a intenção do legislador foi evitar que ao entrar, ou seja, uma empresa pública na internet sem querer, e isso tem aos montes no Google, você acha isso, com o Google você acha isso, com o DuckDuckGo também, com aquele, o Shodan lá. Shodan, aham. É, que a gente... Sistema aqui. É, que a gente comentou no episódio sobre internet das coisas. Assim, você encontra várias dessas coisas que são colocadas na internet sem proteção nenhuma, sem nenhum mecanismo, que você percebe que não deveriam estar lá. Uhum. É, que foi... É claramente um engano, né, de quem colocou lá. E talvez a ideia do legislador a colocar mediante violação de mecanismo de segurança seria evitar que a pessoa cometesse o crime meio sem querer. A coisa meio... Você entrou numa página lá... Fez pesquisa no Google, caiu numa pasta de um servidor com tudo escancarado. Tem uma outra questão também, Vinícius. O crime ele não pode ser culposo se a lei não diz que ele pode ser culposo. Tem então bastaria não dizer nada. Aí o crime só poderia ser cometido da forma dolosa também. Ou seja, se eu disser foi sem querer... É, claro que daí tem que provar, né? Provar que foi, eles vão ter que provar. Na verdade, eles vão ter que provar. Né, eles vão ter que provar. É, o ônus da prova cabe a quem acusa. Nesse caso, quem acusa vai ter que provar que tu fez de propósito, né? Tu agiu com mas propósito dele. É interessante que algumas legislações, tentando justamente resolver esse problema, eles estabelecem um crime de acesso não autorizado. Ou seja, mesmo que. E aí se abstrai a questão de mecanismo ou não de segurança. Basta que a pessoa realize o acesso de forma não autorizada pelo titular, pelo dono ou pelo titular da conta, alguma coisa assim. E aí resolve todo o problema. Agora, o nosso Código Penal, né, que inclusive a próxima pergunta lida um pouco com o projeto de lei de atualização do Código Penal, mas o nosso Código Penal atual lida de uma forma bem interessante sobre questões envolvendo crimes puramente tecnológicos, né, que é o artigo 313-A, e o artigo 313-B do Código Penal, que estabelece alguns crimes que só são praticados por funcionários públicos contra sistemas da administração pública. Então eu passo a ler aqui os dois, 313-A. Que está na Lei 9.983, né? Foi incluído pela Lei 9.983. Lá em 2000, lá em, né? 2000. Em 2000. Fazer 15 anos ainda. É, vão fazer 15 anos agora. E o nosso legislador, ao criar a lei Carolina Dickmann, não observou como isso era tratado aqui. Vejam, 313-A, inserir ou facilitar o funcionário autorizado, inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados, parará. Pena de 2 a 12 anos, né? Uma pena bem alta. E é o caso aquele do cidadão que tem um amigo que tira multas. Né? Eu tenho um amigo que trabalha lá no Detran e tira multas para mim. Então, é justamente esse caso. Né? Vejam, ele fala ali sobre um funcionário autorizado que inseriu um dado falso ou excluiu um dado correto. Nesse caso, ele não está falando em violação de mecanismo de segurança. Bastou a violação do uso do objetivo do sistema. Né? Violação do que ele podia fazer, ele violou essa autorização. E nós temos o 313-B que diz modificar ou alterar o funcionário, sistema de informação ou programa de informática sem autorização ou solicitação da autoridade competente. Veja, não se fala em mecanismo de segurança, basta que ele faça uma alteração sem autorização da autoridade superior, né? Ou ainda sem digamos, a gente pode dizer, ampliar ainda, dizendo que se nas atribuições dele ele não tem uma autorização, ele também não pode fazer aquilo. Então, o nosso Código Penal já lida de uma forma bem interessante sobre esses problemas e com problemas envolvendo crimes eletrônicos, o que não foi observado pela Lei Carolina Dickmann. Perfeito. E a última pergunta, é a última, né? É a última, sim. Ela vem do Leonardo Gil, que foi meu aluno lá no SENAC Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, no curso de pós-graduação em Segurança da Informação. Os senhores sabem... Oi. E que está relacionada com essa anterior. Sim, está relacionado com o anterior. Na verdade, o Leonardo Gil, ele apresentou um trabalho lá na disciplina de aspectos legais sobre essa questão dos crimes eletrônicos. E diga-se de passagem, eu devo falar de público aqui, foi um trabalho muito bem feito, muito bem apresentado. Eles realmente foram a fundo, analisaram o projeto de lei que atualiza o Código Penal de uma forma bem, bem cuidadosa, sabe? O que é raro de acontecer, às vezes, quando se analisa projetos de lei, né? Então, qual é exatamente a pergunta dele, então, Vinícius? Ele escreve o seguinte: boa tarde, Guilherme. Eu tenho algumas perguntas que encontrei elaborando o trabalho sobre crimes virtuais cibernéticos e também escutando os podcasts número 22 e 23, que são esses os números que tu esqueceu de falar. Sim, né? Exatamente. Que a gente queria indicar, né, que a gente falou sobre a lei Carolina Dieckmann, são os episódios 22 e 23. E aí ele coloca as seguintes perguntas. Primeiro, vocês consideram... Ele ainda coloca, se acharem que são pertinentes, a gente responde, sim, são muito pertinentes. São bastante pertinentes. Então, lá no número 1, ele coloca: vocês consideram que a impunidade e penas brandas é um dos grandes estímulos ao crime virtual? A segunda: vocês consideram que o projeto de lei, o PLS 236/2012, que reforma o Código Penal Brasileiro, é uma grande oportunidade para reparar equívocos e adicionar novas condutas não tipificadas na legislação atual? Como vocês analisam as novas propostas deste projeto de lei? E a terceira, ele coloca: a dificuldade geral do meio jurídico em definir conceitos técnicos pode ser um risco na produção de leis que criminalizam atos sabidamente não danosos, como um penteste ou elaboração de um POC, um Proof of Concept, de vulnerabilidade, por exemplo? Então, essas são as três questões, né? Vamos, a primeira delas, então, a questão da impunidade e penas brandas, como estímulo ao crime virtual. A questão da... Eu começo pelas penas brandas, né? É evidente que penas brandas, elas, de fato, têm incentivo, digamos assim, para que uma pessoa leve em conta ao cometer um crime, né? Agora, o cidadão de bem não vai importar se ele vai passar um mês ou um ano na cadeia. Eu, por exemplo, não gostaria de passar um dia na cadeia. Então, para mim, Guilherme, a pena branda ou a pena muito alta, ela, enfim, eu não vou cometer o crime da mesma forma. Agora, um ponto que realmente afeta a questão da criminalidade, claro, eu não sou um criminalista e nem estudo essa questão do que faz com que alguém cometa um crime, né? Tem vários aspectos psicológicos e sociais aí envolvidos, mas sem dúvida a impunidade talvez seja o grande motivador do cometimento de crimes, né? Principalmente aqui no Brasil, basta a gente ver os exemplos que a gente tem aí de principalmente grandes crimes, né, que são impunes, e esses crimes são praticados aí aos montes, né? Então, para mim, um problema maior é a impunidade, né? E a gente pode colocar aí a falta de aparelhamento da polícia, né? A polícia científica que lida com crimes eletrônicos, ela deveria ser melhor aparelhada, com mais equipamentos, com mais pessoal. É interessante que, mesmo com poucos recursos, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Federal, eles fazem verdadeiros milagres aí, né? Então, eu colocaria aí também que seria necessário mais recursos para as polícias conseguir, enfim, investigar esse tipo de crime. Agora, modernamente, no direito penal, a gente tem fugido um pouco dessa questão do encarceramento, né, de colocar as pessoas, né, o cidadão invade o sistema, vão colocar ele 10 anos na cadeia, como às vezes fazem nos Estados Unidos, né, o que se propõe muitas vezes, e até penas alternativas têm um efeito até melhor do que o encarceramento, né, e o que se propõe é que se coloque essas penas alternativas também em situações não tão graves assim, envolvendo o crime virtual, né. Prestação de serviços à comunidade, sobretudo, é algo que às vezes mexe com os brios, né, de criminosos virtuais, assim. Então, um caminho pode ser não o encarceramento, mas também o estabelecimento de penas alternativas. Não sei se você quer fazer alguma observação sobre isso. Uma outra coisa que eu acho que facilita bastante isso, a questão do crime virtual, é o fato dele ser fácil de ser cometido. Ah, sim. O crime cibernético. Sim, Então é relativamente fácil cometer ele. Eu não tenho que pegar numa arma sair na rua e entrar num banco, coisa assim. O atacante, o criminoso, ele faz isso sentado na frente do computador. Então eu acho que a facilidade do crime, do cometimento do crime, eu acho que é um fator bastante importante aí que façam que a gente tenha um certo número de crimes cibernéticos acontecendo. É muito fácil atacar, vamos dizer assim, em massa, né? Você não faz um único pequeno ataque, você faz um pequeno ataque com milhares de pessoas. Sabe que tem um livro do Cutter e Ullin, do Robert Cutter e Thomas Ullin, Law and Economics, que é um manual de análise econômica do direito, né? Os americanos têm isso bem desenvolvido. E eles colocam eles falam sobre a economia do crime nesse livro. E sim, você tem razão nessa questão que ele é fácil, né, de ser cometido, mas também tem um aspecto muito interessante que é o risco. O risco do que o criminoso passa, né, para cometer um crime eletrônico é muito menor do que um risco que ele tem num crime físico, né? O cara vai retirar dinheiro de um banco fisicamente, o cara tem que ser, que nem os policiais falam, né, tem que ter sangue no olho, né, que é um criminoso aquele corajoso, né, o cara tem que pegar em metralhadora, trocar tiro com polícia, não é qualquer um que... Ou tem que estar tá muito alto, né? Tem que estar muito alto. Agora, no crime eletrônico isso não ocorre. Então, se o risco é baixo para o criminoso e o retorno ele é alto, veja que tem aí dá até para fazer um gráfico com isso, né? O pessoal da análise econômica adora fazer gráficos, né? A probabilidade que o criminoso migre para esse tipo de modalidade de crime ela é maior. Então, o gráfico iria subindo ao longo do tempo, quanto mais baixo é o risco e mais aumenta o retorno, né? Porque existe também economia no cometimento de crime. Então, só para citar aí um livro que fala sobre esse assunto, né? A segunda pergunta dele é sobre o projeto de lei, né? A gente, sim, deu uma olhada nesse projeto de lei. Que é bem interessante, né? Que é bem interessante, né? Ele estabelece alguns crimes, por exemplo, fraude informática, né, ou estelionato informático, lá no artigo 170. Ele estabelece o crime de dano aos dados informáticos, que bem no início da discussão de crimes eletrônicos aqui no Brasil, chegava a se falar, a tentar aplicar o crime de dano aos dados. Né? E um dos grandes empecilhos é que você não pode ampliar a interpretação da lei para condenar ninguém. Né? Você tem que seguir exatamente o que a lei diz. E o dano, ele se dá em coisas físicas. Eu vou lá e destruo seu carro, né? Destruo sua casa, alguma coisa assim. E os dados não são coisas físicas. Claro, eu posso cometer o crime de dano destruindo fisicamente o seu computador. Agora, destruir dados, apagar dados de forma não autorizada, não se incluiria no crime de dano. E o que o projeto do Código Penal faz é estender também a colocar também dentro de coisas os dados. E aí existiria aí esse crime de dano aos dados informáticos. E pelo que a gente leu, ele faz ele corrige, vamos dizer assim, essa imprecisão da Lei Carolina Dieckmann, né? Sim. Ela deixa muito mais amplo, tira a questão de mediante violação de mecanismo de segurança, né? Eu vou ler aqui o artigo 209 do projeto de lei, que cria o crime de acesso indevido. Acessar indevidamente ou sem autorização por qualquer meio sistema informático protegido, expondo os dados informáticos a risco de divulgação ou utilização indevida. 6 meses a 1 ano a pena. É. Claro, aqui tem outros problemas, né? Essa questão de expor a risco é bem complicado também, né? O que é expor a risco? Né? Então, esse pode ser um conceito difícil de estabelecer. Agora, o sistema precisa ser protegido, mas não envolve mais a ideia de violação de mecanismo de segurança. Veja que na lei atual eu preciso violar um mecanismo de segurança. Isso aqui não. Aqui o sistema só precisa ser protegido. Então, mesmo que ele seja protegido, mas eu não viole essa proteção, eu cometo o crime da mesma forma, né? O agente comete o crime da mesma forma, né? E ele coloca aqui aquela questão do sem autorização, né? Indevidamente ou sem autorização. Então, ao meu ver, melhora. Poderia ser um pouco melhor essa questão do expor ao risco, me transmite uma certa insegurança, mas melhora. E um outro ponto é que o 208 faz o que a Lei Carolina Dieckmann deveria ter feito, que é estabelecer conceitos para crimes informáticos. Uhum. Né? Então ele coloca ali no artigo 208 o que é sistema informático, o que são dados informáticos, o que é provedor de serviço, o que é dados de tráfego. Ele poderia ir mais além ainda, né? Poderia ver o que é acesso indevido, o que é autorização, o que é permissão. Né? A questão da autorização, né? Ninguém dá bola para isso, né? É um livro do Túlio Lima Viana, que é o Fundamentos do Direito Penal Informático, e ele fala sobre esse conceito de autorização, que é a ideia jurídica, você não ter a autorização jurídica para fazer algo. Então isso é muito relevante. E o Código Penal, esse projeto, perdeu a oportunidade de estabelecer também outros conceitos. Mas há uma melhoria sensível em relação ao que a gente tem hoje. Bom. uma melhoria muito, muito ampla mesmo, né? Espero que ainda seja melhorado isso, que já está bem bom, já está melhor do que é hoje, né? E, na verdade, essa é a terceira pergunta, né? Ele coloca: a dificuldade geral do meio jurídico em definir conceitos pode ser um risco na produção de leis que criminalizam atos sabidamente não danosos? Esse é um grande problema, né, Vinícius? O receio que a comunidade científica tem, por exemplo, de realizar um pentest. Mas aí que tá. Um pentest, né, com a anuência do alvo, digamos assim, né? Uhum. Ou seja, um serviço, como a gente falou até no início do a gente fez a propaganda do serviço da Brown Pipe. Sim. Não tem como ser crime nesse sentido, né? É claro que se tem responsabilidade, por exemplo, se a gente obtém acesso a informações sensíveis durante o teste, né? Uhum. Nós temos a responsabilidade de não divulgar essas informações, de não fazer uso das informações, né? Natural, né? Mas aí seria um outro aspecto. Agora, fazer o pen test, sendo que a empresa, o alvo do teste, digamos assim, autoriza, inclusive contrata o serviço para isso, não há problema. Claro, que é o que nós fazemos. Qual é o problema? Né? Quando é que tem problema? É você sair por aí tentando invadir sites. Sim. Né? E aí tentando fazer mau uso, não sei o quê. Aí tem alguns problemas porque você, primeiro, você não tem anuência do alvo. Uhum. Né? Não e tem autorização. Você não tem autorização. Autorização, né? E mesmo que você faça com uma boa intenção, e eu já tive essa experiência, uhum. Na época eu estava fazendo meu mestrado, mesmo que você faça com uma boa intenção, a pedido de alguém dentro de uma empresa, né? Uhum. Mas sem ter um contrato, sem ter, né, uma formalização, você está correndo risco. Então, mesmo com alguém pedindo, né? Claro. Pior ainda se ninguém pede, você faz. Ah, mas eu não queria estragar nada. E você, entre aspas, um hacker do bem, vai lá ajudar, né? Uhum. Vai oferecer serviço. Isso daí é antiético, né? O cara que invade depois vai oferecer serviço, isso nem se fala. Né? A gente já ouviu relatos aí de pessoas que são. Que conversam com a gente em várias situações. De empresas que fazem isso, que tem pessoas que fazem ataques e o comercial depois já chega com uma proposta pronta lá. Uhum. Isso é crime. Né? Então, se houve invasão, né? E então, esse tipo de situação é bem complicada, Guilherme. Não recomendo de forma alguma que se faça qualquer tipo de teste sem a devida formalização, principalmente se esse projeto de lei vier a ser aprovado. Sim. A gente tem, além de questões éticas, tem questões legais envolvidas. Mas há questões um pouco mais sensíveis, assim, do tipo, será que... Eu sempre coloco essa questão para os alunos, né? Será que um scan de vulnerabilidades ou ainda... um NMAP sendo utilizado numa rede. Uma varredura de portas. Isso seria considerado uma tentativa de acesso indevido? Não, né? Essa é uma pergunta que... Eu, na minha opinião, já acredito que não. Porque eu também acredito que não. Mas eu conheço pessoas da área, enfim, policial, que entendem que sim. Dependendo da intenção do agente. Mas como é que você avalia a intenção num port scan? Não, como se avalia a intenção de outros crimes. Não, mas como é que você avalia a intenção no port scan? Não tem como você avaliar a intenção no port scan. Mas eu lhe respondo, na verdade, um dos grandes problemas do direito penal é como é que você avalia a intenção das pessoas, né? O cara bebe e sai dirigindo, né? Como é? Ele teve a intenção de matar alguém, ele assumiu o risco de matar alguém, ou ele simplesmente é um cara que não pensa nas consequências? Sim, mas você percebe o seguinte, que o port scan... Bom, primeiro, a gente tem uma lei que proíbe que você beba e dirija. Sim, tá? Sim. Então, se você tiver bêbado dirigindo, você já está infringindo uma lei. O port scan, você não tem como avaliar a intenção disso até que alguma coisa seja feita contra o alvo. Ou seja, alguém rodou um port scan num servidor. Tá bom. Isso é um crime. Sabe, rodar um port scan... É uma tentativa de invasão. Não é. Você está simplesmente vendo se uma porta está aberta ou fechada. Você não tá... Mas veja, pode ser sim uma tentativa de invasão. Pode ser. né? Você não é impossível verificar a intenção de uma pessoa num crime. Né? O cara tá caçando com um amigo, os dois estão caçando e ele pega e atira no amigo. Você vai saber, de fato, não tem como entrar na cabeça da pessoa e saber se ele quis matar o amigo ou se ele atirou sem querer. Agora, há elementos em torno daquilo que podem levar à questão do port scan. Né? Eu acredito que sim, que podem existir situações onde o cidadão efetivamente quer invadir um ambiente e ele começa com um port scan. Agora, eu também sei que há pessoas que utilizam port scan para estudo, por exemplo. O cidadão está estudando rede, o cidadão está estudando um pouco de TCP/IP, o cidadão quer ver o que aquele serviço expõe na internet, ele é usuário de um serviço. Né? Será que o banco de dados daquela empresa está exposta na internet? Né? Ele pode querer saber isso sem realizar nenhuma invasão, até porque ó, a informação de que a porta está aberta, né? Você não precisa invadir para saber que a porta está aberta. Né? Veja, é delicado o problema. Né? Uhum. Mas aí tem outra coisa também, né, Vinícius? Há port scans e port scans, né? Pode haver um port scan mais profundo, o próprio NMAP utilizado de uma forma mais profunda pode fazer coisas mais invasivas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Acontece que, de novo, port scan eu não vejo uma maneira de dizer que o port scan é uma coisa invasiva. Não tem como. Porque se você vai assumir o port scan como algo invasivo, uma simples tentativa de conexão com um cliente, por exemplo... pode eventualmente ser encarada com port scan. Eu fazer uma... Bom, se você conectar na internet com o celular, né, e o celular hoje em dia está toda hora conectado, com IP real, você vai ser escaneado. Você vai receber uma conexão, uma tentativa de conexão em várias portas. E aí, vamos definir o que é scan. Aí vão me dizer, não... Para definir scan, basta a tentativa de conexão em uma porta. Bom, então a gente tem um problema porque todo mundo, inclusive quem não sabe o que está fazendo scan. Aí outros vão dizer, não, mas se o cara tentar conectar em várias portas numa sequência, isso é um port scan. Aí eu pergunto, aí aquele cara que testa uma porta ou duas portas de, lá sei eu, 1.000, 2.000 endereços IP na internet, ele não está escaneando? Então, eu não vejo uma maneira de transformar isso num... Uma tentativa, na verdade. Uma tentativa de invasão. Participar como tentativa. Não, e não é uma tentativa de invasão. Você simplesmente você tenta a conexão com o serviço. E aí depois a gente pode entrar em coisas mais técnicas, né? Por exemplo, se eu fosse chamado como um perito da área para dar um parecer sobre isso, se você simplesmente... tenta a conexão numa porta, você nem chegou a se comunicar com a aplicação. Você está se comunicando com o sistema operacional. Então, que seria diferente de você ficar tentando o nome de usuário e senha no sistema, né? Exatamente. Então, assim, se eu simplesmente tentar a conexão numa porta, essa tentativa de conexão na porta, ela vai ser uma conversa entre o atacante, o possível atacante, né? E o sistema operacional não vai chegar a se comunicar com a aplicação. E aí você não chega a enviar nenhuma informação, não há nenhuma troca efetiva de dados. Então... Mas eu acho que até para a gente terminar, Vinícius, mas o Leonardo Gil coloca é... esse risco, essa incerteza, né? Nós estamos discutindo aqui, sei lá, uns 10 minutos sobre o tema e surgiram várias coisas aí, né? Então não é algo absolutamente, não há um consenso sobre isso, né? É como eu disse, eu conheço pessoas da área criminal, né? Que entendem que é. Então, há uma discussão aí que deve ser feita, mas enfim, sobre o projeto de lei, termino aqui a minha parte, eu acho que houve uma evolução bem, pode evoluir mais, mas houve uma evolução bem importante em relação ao que a gente já tem atualmente. Bom, então concluímos com isso o nosso segundo episódio de perguntas e respostas. A gente fica aguardando novas perguntas, né, para que possamos fazer um episódio número 13, número 4, e que a gente consiga seguir com essa linha, mas a gente espera que vocês enviem também perguntas, por favor. A gente vai dar uma pausa agora, a gente vai dar uma pausa com pergunta e resposta, né? Uhum. Vamos gravar outros episódios no meio do caminho aí e depois a gente volta. É, claro que a gente vai continuar respondendo os e-mails que nos são enviados aí eventualmente durante os episódios regulares, né? Sim, sim. Não há problema algum também nesse sentido. Perfeito. Então aguardamos os senhores e as senhoras agora no episódio 68 do Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.